a saudade, fazendo a galera recordar. Yeah.

vem pra mim. Perdoa meu coração, ele não quer solidão. Produzindo os melhores CDs do Pará. Eu preciso te falar. Eu preciso te falar. Da saudade que ficou. Da saudade que ficou. Dentro do meu coração. Dentro do meu coração. Não aceito esse adeus. Não aceito esse adeus. Posso ver nos olhos seus. Posso ver nos olhos seus. A força da nossa paixão. A força da nossa paixão. Vamos lá, DJ, pra cima! Eu preciso te falar da